sei que há tanta gente a procurar a salvação em uma taça de bebida, talvez bem cara. Eu sei que há muitos outros se destruindo por deuses vãos que não respondem quando clamados em oração. Tenho certeza que irão perecer se não voltarem ao Evangelho do Senhor, porque agora pode ser a vez final. Estás ouvindo, grande Deus, o seu amor. Essa palavra pelo mundo afora. O meu cansaço não se compara à paz que há na glória. Batalharei enquanto vida eu tiver, pois talvez Cristo chegue ao romper da aurora. Eu sei que há tanta gente a procurar a salvação em uma taça de bebida, talvez bem cara. Por isso levo essa palavra.